Sintonia perfeita. ZYK 218, 1070 kHz, 2 kW. Rádio Caçapava AM. A voz da comunidade. Integrante da rede meridional de comunicação. Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul.